é Neto Natal pra você. Vamos embora, que essa é pra dançar bem agarradinho, valeu! Flutuando pelo céu, conquistando seu amor, beijos com sabor de mel, apaixonado eu estou. Esse amor que me fascina, domina o meu coração. Esse jeito de menina, que enlouquece de paixão. JS Paredão, quero é te amar, potência. Quero beijar, fazer você delirar. Quero abraçar, te desejar, fazer você flutuar. Quero te amar, quero beijar, fazer você delirar. Quero abraçar, te desejar, fazer você flutuar de amor. Flutuando pelo céu, conquistando seu amor, beijos com sabor de mel, apaixonado eu estou. Esse amor que me fascina, domina o meu coração. Esse jeito de menina, me enlouquece de paixão. Quero te amar, quero beijar, fazer você delirar. Quero abraçar, te desejar, fazer você flutuar. Quero te amar, quero beijar, fazer você delirar. Quero abraçar, te desejar, fazer você flutuar de amor.